Saudações, amigos do Junta 7. Tá começando mais um podcast pra alegria dessa linda, maravilhosa e estonteante nação Marvete. Yeah! Aê, vamos! Avante, Vingadores! É isso aí. Eu devo admitir que doeu um pouco meu coração falar nação Marvete, porque todo mundo sabe que eu sou decenalto. Mas não tem como a gente não ficar empolgado com a ideia de Vingadores Guerra Infinita, que está acontecendo neste dia em que está sendo lançado o podcast. E você me ouviu, eu sou o Lucas Cabreiro, tô aqui com ele, João Vitor Ribeiro, como vai? Salve, galera, vou muito bem. Obrigado, muito hypado, felizmente e infelizmente, mas vamos falar disso. Antes da gente começar, uma pergunta típica de criança e pra você responder rápido, a primeira pessoa que vem na sua cabeça quando eu pergunto qual Vingador você gostaria de ser? Homem de Ferro. Por quê? Tenho dinheiro, eu faço o que eu quero, pô. Então tá bom. Faço o que eu tenho. E eu também tô aqui com ele, Matheus Botona, que vai me responder agora qual vilão da Marvel ele gostaria de ser. Ah, eu acho que o Thanos, né? Mas por que não, o Thanos? Porque de todos os que foram apresentados até agora, ele foi o mais forte. Então, acaba sendo o mais casca grossa. Fora que tendo controle das joias do infinito, eu posso controlar o universo inteiro. E roxo é uma cor legal. Sim, inspira criatividade. Você quer fazer a brincadeira do quem você casa, leva pra cama e... também. Ai, ai, mas você já deve ter desconfiado qual vai ser o tema deste programa de hoje, que nós iremos falar nossas considerações e nossas expectativas para Vingadores Guerra Infinita. A gente está gravando este podcast na semana anterior em que estreia o filme, então nós ainda não vimos o filme e ele vai ser um podcast bastante especulativo de quais serão as nossas expectativas para esse evento que vai acontecer, quais são as nossas expectativas para o filme e para o futuro da Marvel. Então é legal se você ainda não assistiu o filme ou ouça o podcast antes. Ele tá livre de spoiler até porque a gente não viu o filme, né? Como é que ia ter spoiler se a gente não viu o filme? Nem no Canadá tem o filme ainda. É isso que eu gostei, eles estão sabendo manter segredo de muita coisa e isso me deixa feliz. Apesar de que tá saindo no spot praticamente todo dia. Do momento em que a gente está gravando este podcast, numa quarta-feira da semana anterior, até o dia em que ele será lançado, vai ter saído mais uns 15 posters, uns 15 spots, um comercial japonês e por aí vai. Então vai ter coisa. A gente não vai conseguir cobrir tudo, mas eu acredito que vai ser um programa divertido e que a gente vai poder debater bastante, falar bastante nerdice. E se você quer ver o Junta 7 crescer pra gente continuar falando nerdices, participa da nossa campanha do Padrim. Você vai lá, contribui com qualquer valor a partir de R$1 por mês para receber recompensas como participar de um dos nossos podcasts, além dos nossos grupos privados no Facebook e WhatsApp, que a gente vai bater papo e vai comentar sobre Guerra Infinita quando o filme estrear. A gente promete não dar spoiler no WhatsApp também. Então, se você quer ver o Junta 7 crescer, acesse padrim.com.br/junta7 e contribua. Essa semana a gente agradece bastante o apoio de Murilo Rosella, Marilene Melo e André Cabreiro. Muito obrigado a vocês e vambora que Thanos tá chegando, rapaz. A gente sabe muito bem que Thanos tá chegando na Terra, não pra brigar com os Vingadores, mas sim pra ir atrás das joias do infinito. Nós temos a joia do espaço, a joia da mente, a joia da realidade, a joia do poder e a joia do tempo que já foram apresentadas. João, você pode descrever um pouco e falar um pouco sobre essa joia do espaço, até pra trazer uma recapitulação de em quais pontos dos filmes da Marvel essa joia apareceu e também em qual ponto ela está até a chegada do Guerra Infinita. A Joia do Espaço foi a primeira joia a aparecer nos filmes da Marvel, que apareceu em 2011 no Capitão América. E ela é conhecida como Tesseract, que é aquele cubo que o Loki tem, que ele vem na Terra em Vingadores buscar pro Thanos, nessa já caçada dele as joias do infinito. E o poder que o Tesseract tem, além daquela produção de armas que a gente vê pela Hydra, é também controlar a dimensão espacial e dar onipresença a quem possui esse artefato. entre o último filme da Marvel lançado e agora que tá chegando Guerra Infinita, onde que a joia do espaço tá? A joia do espaço, ela aparece muito rapidamente em Thor Ragnarok, salvo engano, quando Loki vai ressuscitar Surtur no final do filme, e ele acaba pegando, não mostra ele pegando, mas mostra ele olhando pro Tesseract antes de ter a destruição de Asgard. E como a gente já pôde ver nos trailers de Vingadores Guerra Infinita, mostra o Loki entregando o Tesseract pro Thanos, e posteriormente tem uma cena que mostra o Thanos destruindo o Tesseract pra pegar a pedra. O Loki, ele até brinca no filme, ele dá aquela olhadinha, ele fala, agora não. Aí ele passa reto e vai pegar a cabeça do demônio. Vamos continuar nosso tete a tete, porque agora é a joia da mente que tá lá na testa do Visão. Como que ela entrou no universo da Marvel, nos filmes? Explica um pouco disso daí, porque parece que a joia da mente foi meio que um retcon de uma decisão errada que a Marvel tomou nos filmes, e aí eles resolveram transformar isso na joia da mente, né? O que é uma retcon? Retcon é quando eles forçam o roteiro a mudar pra resolver um problema que eles perceberam lá no começo. Ah, sim. Entendi. A joia da mente, ela aparece a primeira vez em 2012, no filme dos Vingadores mesmo, e ela tá com o Loki. Logo que a gente pressupõe que o Thanos já tinha essa joia do infinito com ele, que ele coloca no cajado do Loki pra ele liderar essa busca pelo Tesseract, ou joia do espaço. Então, o primeiro momento que ela aparece mesmo é no filme dos Vingadores, e no final ela acaba ficando na Terra, que depois ela vai dar origem ao Visão. No filme de Vingadores era de outro. E se encontra um momento na testa do próprio. Tem gente falando que ele vai morrer, o que em partes eu discordo, só acho que ele vai perder parte das funcionalidades dele. Ele não vai morrer, eu tenho quase certeza que ele não vai morrer, porque é o que tá mais na cara de que ele, de que pode morrer. Então é o que menos vai. Eu também duvido bastante, até porque eu acho que seria meio que um personagem jogado fora. Mesmo sabendo que muita gente considera o Visão, eu não acho que seria um apelo tão forte caso a gente tivesse a morte desse personagem em frente a outros grandes nomes que a gente tem aí com a navalha no pescoço. Isso você tem total razão, que o Visão, ele é um personagem muito forte, e que na verdade eu até teço uma crítica aqui falando que ele é meio mal aproveitado pelos filmes. Total. Ele é muito mal aproveitado, porque pela importância que ele tem nos quadrinhos junto da Feiticeira Escarlate, que é outra também que é muito mal aproveitada nos filmes, já começa por tem entrado justo num dos filmes mais fraquinhos, que é o Era de Ouro. Legal. Aquele começo é bacana, né? Aquele começo deles todos juntos, lá em Sokovia, aquele closinho neles pulando, é uma cena bacana. Prosseguindo, nós temos a joia da realidade, que é o Éter, que apareceu em Thor, o Mundo Sombrio. Que esse sim é um dos mais fraquinhos do MCU. João, explica como é que é essa joia da realidade, que até hoje eu não entendi direito como é que funciona. Então, a joia da realidade, ela funciona do seguinte jeito. Ela simplesmente manipula a realidade, não tem lá muito segredo. E pro seu usuário, dá força sobre-humana. Tanto que a gente vê lá a Jane meio B10, né? Só toda fraca, meio B10, sei lá. Mas a principal função dela é poder manipular a realidade. E para além disso, essa joia no final do filme, ela é entregue pela Leite Sif ao colecionador, e que a gente sabe que não vai se dar muito bem na caçada do Thanos, principalmente depois daquela explosão no aquário dele. Essa explosão no aquário do colecionador, que é o personagem do Benicio Del Toro, que aconteceu em Guardiões da Galáxia, que foi causada pela Joia do Poder, que é aquela roxinha que tá no orbe, que no fim do Guardiões da Galáxia, o primeiro filme, de 2014, que foi entregue no fim do filme para a Tropa Nova. Correm teorias aí. Não tô lembrado se chega a mostrar nos trailers que o Thanos tá em posse da Joia do Poder, que é a roxinha. Mas mostra. Sim, tá. Então já indica. Mostra ele com a do poder e com a do espaço. Então indica que ele conseguiu pegar essa Joia do Poder da Tropa Nova, só que até o momento não foi mostrado, João. Alguma das apostas é que os Guardiões da Galáxia, eles estão em busca do planeta Xandar, que é onde fica a sede da Tropa Nova. E que por isso que mostra naquele trailer vários destroços e eles estão meio perdidos. É quando aparece o Thor no para-brisa ali da Milano, que daí eles pegam. Então tem gente falando que os Guardiões foram lá respondendo um pedido de socorro da Tropa Nova. Eu acredito que não vai ser mostrado também essa cena. Só que eu acho que vai ter pelo menos algum tipo de associação com o Thor, porque pensa, o Thor tá naquela barca onde supostamente é a Nova Asgard, final de Thor Ragnarok. E no final da cena pós-crédito, Thor Ragnarok, aparece a nave de Thanos em frente ao Thor e o Loki, e acaba aí, você não sabe o que acontece, só vê depois o Thor já dentro da nave, falando desse perigo que é o Thanos, que inclusive acho que vai ser o elo de ligação entre os Guardiões e os heróis da Terra mesmo. E só pra constar, o Orb, além de explodir o aquário do colecionador, ele também é uma arma cheia de energia, que oferece invencibilidade pra quem porta, e também serve pra destruir planetas. Então estão dizendo que aquela lua que o Thanos destrói pra jogar nos Vingadores, que apareceu nos trailers, possivelmente é a joinha do poder, mostrando o seu poder. Pra completar, ao menos as que até o momento foram apresentadas nos filmes, temos o olho de Agamotto, que é a joia do tempo, apareceu em Doutor Estranho. E só por causa disso, tá meio que botando a faca no pescoço do Doutor Estranho. Thanos, ele tá indo pra Terra atrás de duas joias, da mente e a do tempo. Dá-se a entender de que ele já tem as outras três, a do poder e a do espaço, e a da realidade, eu não sei porque ela não apareceu até o momento. Não, apareceu, mas eu não tô falando, eu não sei porque até o momento não tem, tipo, não existem ao menos eu não encontrei teorias falando de onde essa joia da realidade vai entrar no Guerra Infinita. Ah, tá. Tá. Porque se não, ela tá com o colecionador, ela tá com o colecionador ainda. Supostamente sim. Pode ter alguma cena dos filhos de Thanos, né? A Ordem Negra indo pegar. Até porque eu não acho que seja o Thanos que vai lá com o colecionador. Mesmo na saga do Infinito, que é a HQ que inspirou o filme, é o Thanos que vai por conta pegar tudo. Os filhos de Thanos, que são generais que vão aparecer nesse filme, foram criados, se eu não me engano, só pra em 2013, na saga Infinity, que reconta de outra maneira a captura das joias do infinito. Se eu não me engano, não foi uma saga que eu li. Mas eu sei que a criação desse personagem são só ali. Então meio que tem coisas que eu acho que vão sair bastante do cânone. Até porque, por exemplo, a joia do tempo, que a gente tava falando, que é o olho de Agamotto, tem apostas, não querendo entrar já na discussão do filme, mas que a primeira parte de Vingadores Guerra Infinita vai ser só focado nos generais do Thanos indo atrás. Por exemplo, tem a cena lá do Doutor Estranho sendo torturado pelo falso de Ébano, que inclusive é uma referência direta das HQs também, dá a entender que ele vai ser bem sucedido nisso. Então tem gente falando que o Thanos vai terminar o filme com pelo menos 4 joias. Faltando apenas a da realidade e a da alma, que até o momento não apareceu. Eu tô apostando que vai ser a joia da mente e a joia da alma. Eu acho que a joia da realidade ela vai aparecer. É, talvez até poderia segurar mais a questão da joia da mente pra poder dar uma importância pros próximos filmes, que é o que eu quero falar mais pro futuro. Tendo por base o que a gente viu de trailer, do que a gente viu de notícia, de spot, de teoria, vamos fazer um exercício aqui de montar o Vingadores Guerra Infinita, de acordo com o que a gente viu, e tentar ver se a gente se aproximou do que realmente vai acontecer no cinema. Matheus, como que você acha que pode se desenvolver o filme logo no começo, a chegada de Thanos, como que ele vai chegar, qual vai ser a participação dos personagens, discorra suas teorias, e aí o João já entra complementando logo após, acrescentando coisas ou discordando de você. Assim, eu acho que a primeira coisa que vai ter que ser explicada é como que os personagens eles estão no atual momento. Porque se a gente lembrar, em 2015, saiu nos cinemas o Capitão América Guerra Civil, que causou uma grande ruptura do grupo dos Vingadores. Então, tem a galera que é capitaneada pelo Capitão América e tem outra galera que está capitaneada pelo Homem de Ferro. E então, eu acho que o começo do filme ele vai ter que criar esse background para ver em que pé que tudo tá andando, até no ponto de realmente chegar a ameaça do Thanos na Terra, que vai ser, penso eu, uma coisa secundária. Como vocês falaram aqui, é bem provável que quem faça a primeira varredura de campo no filme sejam os... Eles são filhos do Thanos? A Ordem Negra? A Ordem Negra é como a Gamorra e a Nebula. Só que eles são generais de primeira frente mesmo. Eles são os especialistas do Thanos. Chama de filho, assim, que nele chama... O Thanos é o Catra, né? Do universo MCU. Então, eu acho que realmente a Ordem Negra vai fazer essa primeira varredura, que nem a galera falou, assim, de tentar encontrar as joias do infinito que estão perdidas no espaço. E, em teoria, são as que têm a menor resistência. Porque se você pensar que no espaço do universo da Marvel, a gente tem só o Guardiões da Galáxia. Enquanto a gente tem a Pedra do Espaço, a gente tem a Pedra da Realidade e a Pedra do Poder, que são as mais desprotegidas. Porque o Olho de Agamotto tá com o Doutor Estranho e a da Mente tá com Visão. Então elas estão protegidas aqui na Terra, porque além dos portadores, tem todo o grupo em volta pra precisar. Então, a partir do momento que o Thanos já dominou essas outras pedras que estão mais fácil acesso, é que ele vem pra Terra pra tentar terminar o fim do serviço que foi iniciado, pra aí sim tentar dominar o universo, porque ele não vem pra Terra pra brigar pelos Vingadores, pra dominar a Terra, ele quer destruir metade do universo e recomeçar tudo de novo. É isso, né? Sim, eu concordo nisso com o Matheus. Só meio que pegando contextualização desse filme, foi lançado uma HQ de 2 capítulos que mostra o que tá acontecendo. Pegando exatamente do finalzinho de Guerra Civil, o Matheus vai deixar aqui embaixo o link para poder ler online, e mostra o que aconteceu com o Capitão América, como é que tá o Homem de Ferro, faz uma introdução de todas as joias, é mesmo assim, tipo, putz, não sei de nada, preciso ler, quero entender aquilo lá, fala. E também explica a parte da ausência do Homem-Formiga e do Gavião Arqueiro, que estão sendo, tipo, nossa, cadê? Sumiu. Lá tem uma justificativa. Então, a gente vê que o Homem de Ferro e o Steve, o Capitão América, eles estão cientes que um tá agindo ilegalmente, no caso é o Capitão América, que já tá com um posto de nômade, enquanto o Tony, ele não quer entrar em contato com o Capitão América, porque meio que eles estão naquela briguinha de casal, sabe? Um não quer ceder pro outro. É literalmente isso. Ele era bem magoado, o filme, né? Tipo, ele era meu amigo, eu também era, aí... Eu acho que vai manter um pouco desse drama, sabe? Tipo, pelo menos no começo, esse quebra-gelo. E a gente vê que, por exemplo, o Soldado Invernal tá em Wakanda, se limpando da lavagem cerebral da Hydra. A Natasha, o Steve e o Falcão, eles estão atuando como os Vingadores Secretos, né? Também é uma relação às HQs. Feiticeira, Escarlate, tá com eles também. A Wanda tá com Visão em outra parte do mundo. Quando ela é liberada da prisão pelo Capitão América, ela vai se encontrar com Visão. Inclusive, é meio que o prelúdio daquela cena que mostra o Visão como humano. E depois a gente mostra que o Gavião Arqueiro e o Homem-Formiga, eles falam, tipo, eu vou guardar meu tempo agora pra minha família, eu vou ficar com a minha filha, no caso do Homem-Formiga, e o Gavião fala que realmente vai se aposentar agora, que ele vai se dedicar unicamente à família dele lá naquela casinha no meio do mato. Que, inclusive, é o prelúdio para um filme que chama A Quiet Place, ou Um Lugar Silencioso. Muito bom, segundo o Matheus. Vale a pena assistir. O link que ele puxou. O crossover aqui. É. Não, mas só voltando. E o Homem de Ferro, ele tá se preparando pra batalha, porque ele ainda tá com o trauma daquelas coisas que a Wanda colocou na visão dele, que ele viu os Vingadores todos mortos. Inclusive mostra a Marca 56, que é a Bleeding Edge, a nova aí que vira tudo, e mostra também o traje novo do Homem-Aranha. Então você vê que o Tony, ele sabe que tá vindo uma ameaça, ele não sabe o que é, mas o cara tá preparado. Então essa é a introdução de Vingadores. E o Doutor Estranho e o Wong são os que ficam falando a respeito das joias, que no caso faz essa explicação babada pra gente. E eles ficam, falta a joia da alma, que é a mais poderosa de todas, onde tá, não sei. E isso é um perigo. A HQ termina assim. Vocês leiam, eu já passei o resumo disso, mas é legal ler e ver com as imagens. O filme vai dar uma resumida nisso daí também, provavelmente. Nem que seja os 10 primeiros minutos falar um pouco de cada um. Eu acho que o Thanos pode fazer essa introdução, meio que mostrar com o Thanos. Porque estão falando que esse filme é o filme do Thanos, né? Um Vingadores, só que o protagonista ali vai ser ele. Eu tô apostando bastante que o filme vai começar com o flashback dele. De como o Titã foi destruída... Vai mostrar realmente o que aconteceu desde o Thanos pequeno, vai fazer toda essa introdução, que a gente tem aquela cena da Gamorra pequenininha, dele indo lá destruindo o planeta dela. Então acho que toda essa vai ser a contextualização do começo do filme, pra depois já lançar direto a cena que tá com o Thor com os Guardiões, e a partir disso já vai fazer o link entre a Terra e o espaço. Pelo menos essa é a minha aposta. Será que vão voltar tanto assim? Eu acho que vão, cara, porque o Thanos não teve apresentação. E eu acho que pelos irmãos Russo terem dito que esse filme é do Thanos, que é um filme de apresentação desse personagem, eles têm que construir as convicções, tipo, por que que ele vai destruir metade do universo? Ele só é um louco que quer fazer isso? Muito babado. Quase todos os vilões da Marvel são assim, praticamente. Só que cada um quer destruir uma coisa. Então, acho que esse flashback nem vai ser tanto uma apresentação. Vai ser mais pra gente olhar pro Thanos e falar, não, esse cara quer fazer isso por causa disso. É errado? Mas eu entendo o que ele quer fazer. Meio que vai dar essa pegadinha mental na gente... Tentar entender o Thanos. Eu tenho pra mim a teoria de que... Tá ligado aquela rosquinha gigante, aquela nave circular que aparece nos primeiros trailers em Nova York? Sim. Sim. Eu não sei se já chegou a ter alguma confirmação, mas eu acredito que é a nave da Ordem Negra, que chega lá em Nova York pra poder capturar o Doutor Estranho. Aí tem toda aquela primeira luta com o Homem-Aranha e no lá, o Homem de Ferro e no lá também. E aí eu acredito que o Doutor Estranho é capturado e tal, até que tem aquela cena dele dele lá sendo torturado pra conseguir capturar a joia do tempo. Nesse meio tempo, o Capitão América fica sabendo disso daí e ele resolve ir pra lá também, pra Nova York, pra poder impedir a Ordem Negra e tudo mais. Até que tem aquela cena do Capitão contra a próxima meia-noite, que é a Carrie Coon. E eu acho que é nessa parte aí de Nova York, que eu acredito que vai ser a primeira uma hora do filme, talvez até menos, os primeiros 45 minutos do filme, que vai ter essa reconciliação entre o Capitão e o Homem de Ferro, com a captura do Doutor Estranho e tudo mais. E aí o restante do filme vai se passar em Wakanda, com talvez, eu acho que pode ser uma possibilidade, do Thor tá junto com o Rocket, o Groot e o Drax no espaço, indo atrás da Joia da Realidade pra poder proteger essa Joia da Realidade e também pra criar aquele martelo novo do Thor, que tem isso que eu acredito que pode aparecer. Até que tem aquela cena dele gritando, segurando duas coisas no meio do fogo, que eu acho que é ele na forja pra poder forjar o martelo novo dele. Pô, maneiro. Supostamente. Eu acredito que pode acontecer isso daí, porque eles precisam dar uma resolução pra isso da Joia da Realidade, e eu acredito que, tipo, pode acontecer dos Guardiões se separar, um povo vai pra Terra, e o outro fica no espaço junto com o Thor e o Loki, que aí tem aquela cena do Thor com o Loki, em que o Loki entrega a Joia da Realidade pro Thanos. Provavelmente lá no planeta da Tropa Alpha. Sim, e tem a cena também do Star-Lord aqui na Terra interagindo com o Homem-Aranha e com o Tony Stark. Mas será que roubando a joia do Doutor Estranho é um negócio tão forte a ponto de reunir o grupo inteiro? Porque até onde eu me lembro, os únicos Vingadores que têm alguma relação com o Doutor Estranho é só o Thor, não é? Ah, sim, mas é tipo, Thor. O Capitão vai ver uma rosquinha gigante no céu de Nova York. Ele vai pra lá. Não importa. Tem Nova York, tipo, Tony resolve. Não, mas não importa que ele tá por baixo dos panos, ele vai querer ir lá, ele vai correr pro perigo. O Capitão América é o tipo de pessoa que corre em direção ao perigo. Literalmente, né? E segura o perigo com as próprias mãos, inclusive. Não sei por quanto tempo ele vai segurar, mas tudo bem. Mas é assim, supostamente, vamos supor, ameaça mesmo, pensando numa linearidade, quando o Hulk chega na Terra, que supostamente é depois que o Thanos dá um pau no Thor, no Loki nele, que eu também gostaria de saber, que estão dizendo, inclusive, que o Heimdall vai morrer, né? Porque a espada dele tá no chão. Eu quero saber o que acontece com a Valkyria, com esses personagens. É bom que eles também dêem uma resposta para eles que foram introduzidos em Ragnarok. Mas voltando, o Hulk chegando na Terra, possivelmente ele vai ser o elo de ligação entre o Doutor Estranho e o Tony Stark. Porque quando ele cai, mostra lá o Wong e o Strange olhando para ele por cima. E logo depois a gente tem uma cena na mansão, no Santo Sanctorum, onde tá o Tony Stark. Daí começa as pessoas a correr. E é quando a gente tem o vislumbre lá da rosquinha. Então pode ser que nessa batalha eles vão levar um pau, o Homem-Aranha vai entrar nessa parte possivelmente, né, saindo do ônibus lá. O Doutor Estranho, como ele pode mexer na dimensão temporal e pode criar buraco, ele pode ir pra qualquer lugar também, que ele quer, por conta daqueles portais que tem na casa, ele pode muito bem entrar em contato com o Capitão América assim. Simplesmente ser meio que a maneira que um vai encontrar o outro. Por exemplo, a gente precisa do o Bruce falando pro Tony que eles precisam do Steve, alguma coisa assim, e eles vão pra Wakanda. A gente sabe que o Hulk também vai aparecer em Wakanda, a Hulkbuster. Então pode ser que ao invés do Doutor Estranho, ele usa a Hulkbuster pra chegar até lá e contextualizar o Capitão do que tá acontecendo. Porque, afinal, ele não tretou com ninguém e ele ainda tem aquele relacionamento com a Natasha. Então é um ponto que pode meio que deixar ele mais neutro aí e servir de diplomata entre os dois lados. Eu acho até, na verdade, que o Hulk, ele vai junto com a parte dos Guardiões pra Terra, até que tem aquele negócio que ele cai, porque eu acredito que provavelmente eles podem ter sido atacados no meio do caminho pela nave da Ordem Negra, e aí ele cai na Terra e ele encontra com o Doutor Estranho e o Wong, antes de tudo o que acontece em Nova York com o Doutor Estranho capturado. Eu acho que o Doutor Estranho pode acabar ficando capturado um bom tempo, até pra justificar aquelas cenas, aquelas fotos do set que surgiram com eles utilizando uniformes do primeiro Vingadores, que eu acho que tem alguma viagem no tempo e tem a ver com o Doutor Estranho. Eu aposto que eles vão focar bastante coisa no Doutor Estranho e na Joia do Tempo. Eu vi entrevistas e li coisas de que Benedict Cumberbatch foi o único ator que leu o roteiro inteiro. Foi o único cara que teve acesso do começo ao fim do que vai ser Guerras Infinitas, tanto a parte 1 quanto a parte 2. Logo, dá pra ver que o cara, ele vai ele tem um papel de mais peso, inclusive, do que o Robert Downey Jr., né? Que é o rostinho da Marvel, praticamente. Então, eu acho que essa parte da viagem no tempo vai ficar pra Vingadores 2. Nem que seja um último sacrifício do Doutor Estranho e mandar o Homem-Formiga pro passado pra alertar. Só que isso, cara, eu acho que eu preciso primeiro assistir Vingadores Guerra Infinita parte 1 pra conseguir entender o que pode ser. Pensando com tudo que vai acontecer nesse filme, eu tô bastante embaralhado dos acontecimentos que podem vir. E outra coisa é que nenhum dos atores tem noção do que realmente vai acontecer, porque cada um recebeu a sua parte pro filme e teve que manter sigilo. Tanto que teve gente que recebeu coisas que não aconteceram, pra exatamente manter esse sigilo de uma maneira mais holística. Cara, é muita informação que você também não consegue saber o que vai ser. Mas eu acho que viagem no tempo é meio complicado, bicho. Olha que a Marvel tá fazendo o Flashpoint Paradox antes da DC, hein? Pausar um pouco isso que a gente tá comentando das nossas teses pra como o filme vai se desenrolar, mas eu fiquei muito em cabreiro com Guerra Civil. Será que pode acontecer, pior cenário possível, de Vingadores Guerra Infinita ser um filme ruim? Por que ele poderia ser um filme ruim? Cara, no primeiro momento é difícil você apostar no que pode ser difícil o filme. Sabe, a ideia que eles estão passando pra gente, pro público em geral, é que vai ser uma coisa muito épica. Tipo, é o maior filme de duração, de extensão, quase 2 horas e 40 de filme. É o filme que tem todo o elenco reunido. É um filme que, possivelmente, na próxima parte, vai apresentar novos personagens, como a Capitã Marvel. Até você ver o produto final, eu acho um pouco errado falar, ah, isso aqui vai ser ruim, isso aqui não. Porque, até que se prove o contrário, todo filme vai ser bom. Até o Homem de Ferro 3, que pra mim é o pior filme do universo da Marvel, pelos trailers, era um filme do caralho. Mas venderam o filme errado. Coisa que eu acho muito difícil acontecer com o Guerras Infinitas, porque ele é o principal filme da Marvel, sabe? São 10 anos trabalhando em outros filmes pra chegar nesse momento e fazer acontecer. Então, fazer alguma coisa errada vai ser muito difícil pra ser uma coisa tão grande assim pra ter uma coisa errada. Lógico, podem ter pequenos furos de roteiro a serem respondidos na segunda parte, mas fora isso eu não vejo tanto problema não. João, você não é tão pessimista quanto eu, mas o que você acha que pode acontecer pro filme ser ruim? É difícil, porque você vê que a Marvel ela é tão certinha no que ela faz, assim, na maioria das vezes, que você olha aí, Guerra Infinita, o trabalho que foi, a conexão, é aquele meme lá do cara unindo um fiozinho no outro, sabe, enquanto você tenta entender o todo. Mas eu acho que o que pode ser ruim é meio que tentarem tirar muito leite de onde não tem mais leite para ser tirado, sabe? Meio que tentar mostrar uma coisa, mas não ser aquilo. Por exemplo, eu odeio essa coisa de morreu e volta. Para mim, se morreu, morreu. Então, por exemplo, imaginar um cenário onde todos os Vingadores morrem e que depois o Doutor Estranho manda eles de volta no tempo e tudo depois fica feliz e alegre. Eu não gosto nem um pouco. Eu não ligo disso acontecer. Só que tem que ser bem feito. Até porque, seguindo desse ponto de vista, isso influenciaria muitas coisas. Porque uma vírgula que muda no passado causa um efeito borboleta enorme no futuro. Praticamente, que filme que aconteceu isso? Que aproveitaram um erro pra reiniciar tudo? Dias de um Futuro Esquecido, do X-Men. Isso, Dias de um Futuro Esquecido, obrigado. Meio que você desconsidera tudo. Ah, é bom, é ruim? Não importa. Porque foi feito. É uma coisa que tá. É meio estranho você pensar de uma maneira diferente. Tudo bem que X-Men é uma coisa à parte. Agora você mudar toda a história dos Vingadores por conta dessa. Eu não quero ficar falando merda aqui, mas eu acho que o que pode meio que me deixar de boca torta no filme é viagem no passado e ressurreição só pra ressurgir o personagem. Eu entendo o seu ponto de vista. Eu acho que o que acontecer tem que acontecer mesmo. Tem que ser cravado. Tem que ter resoluções definitivas para o destino de alguns personagens. Quem vai morrer, quem vai ficar vivo, quem vai continuar sendo herói, quem não vai continuar sendo herói, quem vai se tornar vilão ou quem vai mudar de lado. O que me incomodou em Guerra Civil foi justamente isso. Que não tinha coisas definitivas além do fim dos Vingadores e que nem foi tão fim dos Vingadores assim. O Capitão América mandou o bilhetinho pro Tony Stark e aí ficou de boa. Tipo, não vem me falar que Marvel não erra, porque Marvel erra sim. Punho de Ferro, Homem de Ferro 3, Thor 1, dependendo do seu ponto de vista, Thor 2, dependendo do seu ponto de vista, Vingadores Era de Ultron, o primeiro Capitão América, dependendo do seu ponto de vista também. A Marvel erra nos filmes, erra nas séries também, ó o Punho de Ferro aí. Então não vem falar que Marvel não erra, porque ela pode errar, e ela pode errar nos Vingadores Guerra Infinita. Eu acho pouco provável de que ela erre, mas eu acho que pode ter erros no filme, e pra mim o maior erro que pode acontecer e que eu acredito que vai acabar acontecendo é isso, eles não vão ter culhões pra dar uma solução definitiva pra alguns personagens. Ou vão querer adiar demais e não conseguir entregar uma solução à altura ou alguma resolução à competência. Porque quanto mais você adia, melhor precisa ser a sua resolução. Então, concordo. Então eu acho que pode ser um problema em potencial. Como que você acha que o Guerra Infinita pode acabar e como que estarão os personagens no fim do Guerra Infinita? Começa, Matheus. Eu tô lendo uma coisa aqui, eu não queria cortar minha raciocínio, por favor, Lucas. Não queria começar. Como os personagens vão estar? Eu acho que o grupo ele vai estar abalado por causa daquela batalha campal que aconteceu em Wakanda. Eu acho que ali vai ser uma coisa bem pesada, porque até pelo que o trailer mostra, o cenário presume-se que o Thanos está junto naquele rolê. Então, por mais que tenha aquela galera avançando no front, tem-se ali o general para batalhar. Tanto que mostra o Capitão América segurando ele, empurrando a mão do Thanos. E isso é uma coisa muito grande. Eu acho que nessa batalha é capaz de que vá ter alguma das possíveis mortes que o filme estão especulando ou vendendo essa ideia. Eu acho que o Visão não vai ser uma dessas mortes, que nem vocês falaram. Seria uma opção muito óbvia, porque aparece ele sendo torturado lá pelo negócio, da galera tentando tirar a pedra da testa dele. Só que também tem uma coisa que mostra a Suri subindo do punho dela um holograminha do Visão. Então eu acho que vão conseguir tirar a pedra da testa dele, só que ela, com toda a tecnologia que a Wakanda tem, vai conseguir dar um jeito de manter ele vivo, pra ele conseguir continuar na batalha pelos Vingadores. Quem que pode morrer? Eu acho difícil morrer alguém assim muito importante nesse primeiro filme, sabe? Do mesmo jeito que seria difícil, seria um gatilho muito grande pro segundo filme, por exemplo. Você ter a morte do Capitão, você ter a morte do Homem de Ferro. Pro fã seria triste, mas ao mesmo tempo seria interessante você matar alguém muito grande, porque você não só tira uma parte da alma dos Vingadores do mesmo ponto que você vai deixar eles muito putos a ponto de querer realmente se vingar do Thanos. Então, cara, é que a gente falou de fazer o bolão, é difícil pensar assim, de uma forma tão nua e crua. Se fosse chutar, eu chutaria no Capitão América morrendo nesse filme. Não, obviamente, não naquela cena do Thanos, Thanos tentando amassar ele, mas em algum momento. Porque também já tiveram especulações que o Thanos é o último. Então, além de ser o último contrato de filme dele, o do Tony Stark também é o último, né? Do Robert Downey. Dizem que sim. Então, além de ser o último filme que os dois têm contrato, já tiveram especulações que o personagem que faz o Bug poderia assumir o traje do Capitão América. Então, seguindo isso, seria uma coisa mais lógica. Se for morrer alguém, vai morrer algum desses dois principais, porque você fala, puta, vai matar o Drax. Cara, que é pro Drax, sabe? Não vai ter um peso tão grande assim. É mais ou menos que nem o Nick Fury ele fez no primeiro Vingadores, quando morreu o Agente Coulson. Jogando aquelas cartas ensanguentadas em cima da mesa, funcionou como um estalo que juntou todo mundo e eles foram pra combater os Chitauri. Então eu acho que vai ser mais ou menos isso. Termina com a morte de alguém grande, então. E de algum dos dois. E com o Thanos com quantas joias? Ou nenhuma? Eu acho que com 5. Faltando apenas a da Da alma. Da alma. Eu acredito que o Vingadores Guerra Infinita, ele pode acabar com a morte de alguém, mas eu acho que ele não apenas acaba com a morte de alguém, mas também pode acabar com a chegada do Thor. Eu tô apostando forte nessa minha teoria de que eles vão ir forjar o martelo e talvez até recuperar a joia da realidade. Eu duvido. Cara, porque assim, o Thanos tem que ter todas as joias. Não, ele vai ter todas as joias, mas eu acho que talvez ele possa até ter conseguido a joia da realidade. Eu vou viajar muito, mas eu acredito que Guerra Infinita ele pode terminar com a chegada ou do Adam Warlock, que não tá confirmado, é apenas um easter egg, até hoje só parecia mais um easter egg do que realmente alguém, alguma pessoa que vai existir no MCU, ou então com a chegada da Capitã Marvel, junto do Thor e a arma dele, e talvez a joia da alma ou a joia da realidade. Eu acho que pode ser o Thor. Eu acho que o Thor pode ser o reforço que vai chegar no fim do filme pra conseguir dar uma reerguida depois deles terem perdido a batalha. Talvez. Eu tiro o Adam Warlock disso, porque ele não foi apresentado, foi um easter egg. E ele supostamente é o supra-sumo, assim. Tipo, ele é forte. Ele é muito forte. E isso não faria sentido, sendo que o Kevin Feige, que é o executivo da Marvel, disse que a Capitã Marvel vai ser essa personagem. Então vai ser ela que vai realmente bater de frente com o Thanos. Capitã Marvel, ela estreia dia 6/3/2019. Vingadores 4 estreia dia 3/6. Então é assim, Capitã Marvel, eu vou meio que jogar o que eu ia falar, que eu ia desenvolver, mas eu vou jogar logo o que eu acho que é. Eu acho que assim, Capitã Marvel ela vai ser apresentada em 2019, tudo bem que o filme dela vai se passar na década de 80, 90, e vai trazer os Skrulls. Isso já foi confirmado, vai trazer os Kree e os Skrulls. Então com essa apresentação feita, pode ser inclusive que a Joia da Alma esteja no filme da Capitã Marvel de alguma maneira. Eu não sei como é que isso seria desenvolvido, caso essa pedra não esteja em nenhum lugar, porque ela não foi identificada durante tanto tempo, então não sabe onde pode estar. Então, eu acho que esse pode ser o elo de ligação entre essa Joia da Alma e Vingadores 4. Aí fica a questão, se desde a década de 90 a Capitã Marvel não aparece, por que ela vai aparecer aí em 2019, pensando que o filme vai se passar nos dias de hoje? Aí tem teorias que inclusive pegam da origem da personagem, né? Porque a Carol Danvers, que é a Miss Marvel, ela não era Miss Marvel. Ela conhece o Capitão Marvel, que realmente era, ele tinha o DNA Kree, e que durante uma explosão esse DNA Kree se junta com ela e ela vira a Capitã Marvel de fato. Porém, tem um fator de que a personagem dela, ela não assume as duas identidades ao mesmo tempo. Ela é mais ou menos que um Hulk. Quando ela é Capitã Marvel, ela é Capitã Marvel. Quando ela é Carol Danvers, ela é Carol Danvers. E tem um período em que ela fica apagada de Capitã Marvel. Ela só é a Carol Danvers. Então, meio que isso pode ser uma justificativa do porquê ela não apareceu até agora. Mas a minha aposta é que ela não apareça no final de Vingadores 4. A menos que ela apareça com uma solução que vai ser apresentada lá no filme dela, que depois vai dar continuidade aí pro próximo filme dos Vingadores. É estranho, cara. É muito estranho pensar assim, porque é muita informação para poder falar. Principalmente pros possíveis fins que o filme vai ter. Vamos ver se a gente conseguiu se aproximar. Eu espero que eu tenha acertado essa questão do Hulk. Eu curti a ideia do Hulk estar numa missão paralela. Porque também vai ajudar a dar uma respirada no filme. Pensando no filme como um filme por si só. Vai ajudar ele a respirar e uma mudança de áreas. Não ficar aquilo lá todo momento. Eu espero estar certo, só que eu espero ser surpreendido. Estar errado, mas ser muito surpreendido. Porque eu gostaria muito de chegar no cinema e ter tipo, uau, como assim? Aconteceu uma coisa muito boa, diferente, sabe? Por que você acha que o Thanos estaria com as 5 joias do infinito, faltando apenas a sexta? E onde tem a sua aposta pra estar essa sexta joia do infinito que vai aparecer? Mas a minha aposta de fim de Vingadores é o seguinte, a Ordem Negra vai atacar os Vingadores e conseguem realmente pegar todas as pedras que eles querem, exceto a do Visão em Wakanda. E eu acho que se isso acontecer, eu tô falando isso com base nos quadrinhos, porque nos quadrinhos, cada personagem da Ordem Negra vai tentar pegar uma pedra mesmo. É bem assim, 10/10 do acontecimento. E o Cool Obsidian, que no caso na HQ chama Anão Negro, mas que teve o nome mudado pro filme, ele é o personagem que vai pra Wakanda. E o Wakanda é onde a Ordem Negra não consegue entrar. O T'Challa, ele consegue impedir isso e meio que fica com a frente de resistência ali mesmo. Então meio que podem pegar isso pro filme. Eu acho que o Thanos, ele vai chegar em Wakanda direto, ele vai cair diretamente lá, que a gente tem até a cena do Capitão segurando a manopla. E vai ser onde vai acontecer um dos primeiros ou segundo baque do grupo. E eu acredito bastante que ele vai pegar a Joia do Visão, porque saiu no trailer a Feiticeira Escarlate tendo praticamente a mesma reação que ela teve quando o Mercúrio morreu. Daquilo dela cair no chão e soltar aquela rajada de raio, sei lá o que é aquilo. De energia, né? Isso, de energia. Eventualmente pode ser que seja o momento em que o Visão, ou ele é destroçado. O Visão já foi destruído nas HQs, só que como ele é um robô, ele volta a viver. Tipo, na boa. Só que tem isso, então é por isso que eu acho que no caso o Thanos vai conseguir pegar a joia da mente. Ele já vai estar com a joia do espaço, por conta do começo ali que ele pega com o Loki, que inclusive pode ser um dos primeiros personagens que eu acho que vai morrer. Se o Fausto de Ébano vai conseguir pegar o olho de Agamotto, eu não sei. Eu sei que para eles voltarem no tempo, supostamente, o Doutor Estranho vai precisar dessa joia. Então, esse que é um pouco da minha dúvida de como vai terminar. O Orb já destruiu lá a Tropa Nova, e o Éter, a gente tá nesse discurso aí de side quest que o grupo vai fazer. Para mim, o Thanos já vai ter pego o colecionador. Eu acho que eles não vão gastar tempo colocando mais um arco ali. Eu acho que o arco do Thor com o Rocket e o Groot vai ser simplesmente a caçada dele pela Stormbreaker, que no caso é um cajado, que tem também associação ao Raio Bill Beta, que é aquele Thor com cabeça de cavalo. Tem várias coisas aí pra falar, até porque eu não sei se vai ser o Thor que realmente vai forjar Stormbreaker. Eu não sei como é que vai ser o molde. A gente sabe que a pega dela vai ser o Groot que vai fazer, porque é madeira. Então, mas eu não acho que tenha alguma coisa a ver com a joia da realidade. Até porque eu acho que não teria como associá-la. Assim, tudo bem, manipula a realidade. Só se manipular a realidade pra construir o cajado, essa foice, martelo. Agora, finalizando mesmo, treta em Wakanda, porém o filme não vai acabar em Wakanda. Eu acho que o filme vai acabar em Titã, que é o planeta do Thanos mesmo, que é aquele ambiente todo laranja, destruído, onde a gente tem o Homem-Aranha e o Homem de Ferro apanhando. E também tem a luta do Doutor Estranho com o Star-Lord. Nessa cena mostra a Mantis também e o Drax. E o Doutor Estranho ainda tá com o olho de Agamotto. Então pode ser que seja uma coisa muito, muito, muito no final mesmo, pra ele perder o olho de Agamotto e seja praticamente a última joia que ele vai conseguir pegar, vai ser a do tempo. E meio que vai ter essa volta no passado, de alguma maneira, pros Vingadores se alertarem no passado, sei lá. Eu tô apostando na morte do Loki no começo do filme. Tô apostando que o Visão também vai se dar mal. E tô achando que Capitão América e Doutor Estranho, eu tô apostando também. Esses dois. Eu acho que o Doutor Estranho vai ter ali, de alguma maneira, um final, eu não sei. Essa que é a minha aposta pro fim desse filme. Então, eu acho que eles vão focar nesse primeiro filme, no Visão e no Doutor Estranho e no Loki, porque eles são os donos das atuais joias do infinito. Eles precisam tirar isso do meio do caminho pra poder focar na revelação da joia da alma, que talvez realmente, nisso eu concordo com você, esteja com a Capitã Marvel. Eu acabei de pensar numa teoria que eu acho que seria interessante para o filme, mas eu duvido que poderia acontecer, porque eles teriam que contextualizar muita coisa, que é o fato de que a Feiticeira Escarlate, ela pode manipular a realidade. Nos quadrinhos, ela já cansou de fazer isso. Fica a recomendação pra ler Dinastia M, que é uma saga que eu gosto bastante. E o que é que eu acredito que pode acontecer? O Visão, ele pode acabar morrendo quando o Thanos pega a joia da mente dele. E nisso dela de manipular a realidade, ela acaba ficando descontrolada. Talvez nisso dela ficar descontrolada, ela pode acabar tendo parte da pedra da realidade absorvida nela, porque teve isso também na Jane no Thor 2, né? Da Jane pegar um pouco da joia da realidade no corpo dela, meio que ser absorvida pelo éter. Se eu não me engano, sim. Porque aí o que pode acontecer? Pode ter o poder da Feiticeira Escarlate, que é um poder muito forte que não é explorado nos filmes, ser misturado com a joia da realidade e ela criar uma realidade, fazer eles jogar os Vingadores na realidade que se passa no primeiro Vingadores. Daí o motivo daquelas cenas com eles no set de filmagens do Vingadores 1. E aí o filme terminar com eles de volta nessa realidade nova que a feiticeira criou. Primeiro, pra tentar salvar o Visão e também pra tentar encontrar com a Capitã Marvel. É uma viagem completamente minha, mas vai que. Dinastia. Pode sim, cara. Eu só não sei se já vão jogar direto no Dinastia M, porque assim, tem bastante coisa que a gente tem que analisar antes de realmente achar que pode ser isso. Só que isso aí a gente já teria que pegar do ponto de vista da nova fase da Marvel também. Já teria que pegar aqui. Mudança de realidade dela vai chacoalhar completamente tudo. Talvez eles poderiam até nisso daí ter uma brecha pra inserir um Quarteto e um X-Men e um Surfista Prateado, que talvez possa acontecer. Eu acho que inclusive a gente já falou aqui no Junta 7 a respeito dessa da Dinastia M abrir essa porta mesmo, de ser uma justificativa totalmente plausível, né, da criação de novos mundos, de novos heróis aparecerem, de maneira que não fique forçado, de maneira que não fique estranho ou que, comprou, vai aparecer agora do nada. Não. Meio que realmente ter uma justificativa de como isso vai acontecer. Agora, se vai ser feito a partir da Feiticeira Escarlate, eu já não sei. Mas é como a gente tá aquele meme do cara tentando ligar os pontos, tá ligado? Mais uma vez eu repito que a gente está fazendo um podcast apenas especulativo das nossas expectativas do que achamos que pode acontecer com Vingadores Guerra Infinita. Afinal, a gente ainda não assistiu o filme. Você... Não nos xingue nos comentários. Do contrário, fale o que a gente acertou ou não. Então, já que a gente já tá falando de Dinastia M, futuro de Vingadores, é melhor a gente já passar pra outra parte do programa, que é qual vai ser o futuro da Marvel. O que, que vai acontecer na fase 4? Tem muita gente especulando, o próprio Kevin Feige já falou que não vai liberar o título do novo filme dos Vingadores até que esse novo saia, porque é um spoiler e os irmãos Russo falaram que é um título assustador. Parece besteira, né? Tipo, teve até um cara que comentou no Twitter, escrito, uou, estou morrendo de medo do título, e os russos comentaram, você deveria estar mesmo. Falar os russos comentaram, você deveria estar mesmo, parece que eles vão lançar uma bomba atômica, né? Aproveitando esse contexto aí de tensão nuclear que existe agora. Continuando Guerra Civil, vamos pegar agora a cronologia de HQ. Quando termina a Guerra Civil, a gente tem os eventos da morte do Capitão América e também a gente já começa o grupo dos Illuminati. Os Illuminati é um grupo que foi formado pelo Professor Xavier, o Pantera Negra, o Tony Stark, o Doutor Estranho, o Namor e o Senhor Fantástico, que eles cuidavam de todos os acontecimentos que aconteciam, muito bonito, João. Do plano de fundo, eles meio que tinham noção de tudo que acontecia, tanto em cada parte do mundo e no todo do mundo, e meio que coordenava como as coisas iam acontecer. Tanto que quando acontece a Dinastia M, são eles que veem o que vai acontecer com a Wanda, e também quando tem o arco do planeta Hulk, é eles que mandam o Hulk pra sacar, que depois vem Hulk contra o mundo, né? Os Illuminati, eles fazem um link para outro acontecimento muito importante da Marvel. Os Skrulls na Terra, que é ligado à invasão secreta. Que pode ser um grande plot, que pode vir a acontecer no filme, e que tem muita gente que tá achando que realmente vai ser isso. Que depois dos Vingadores baterem ali o Thanos, vai começar a invasão secreta. Exatamente por conta dessa ligação da Capitã Marvel. Porque o filme da Capitã Marvel mostrou que vai ter os Skrulls. E são exatamente essa raça que consegue se infiltrar no nosso planeta. E que já foi mostrado que o filme da Capitã Marvel pode mostrar isso. Se a gente for ligar bem, pode ser que aconteça invasão secreta, Illuminati. E eu acho que pode ficar como mini arco ali o Dinastia M, meio que como Capitão América Guerra Civil. Tudo está contribuindo para isso. Desde a apresentação da Capitã Marvel com os Skrulls e a aquisição da Marvel da Fox. Illuminati tem o Xavier, tem o Namor e tem o Senhor Fantástico, que são propriedade da Fox. Ou seja, esse grupo já está unido. E o Kevin Feige falou numa entrevista que mesmo ele não conhecendo o grupo, pode ser que no futuro esses heróis venham a se conversar. Vocês estão vendo a explosão que é, né? Tipo, eu tô falando isso, eu tô literalmente aquele meme. Uma certeza que eu tenho é que vai ser Invasão Secreta Fase 4. Se eles quiserem incluir um Galactus, eu acho que vai ser... Primeiro, a gente teve a compra da Fox, só que ela não foi aprovada ainda. Quase de repetir isso, ela não foi aprovada porque não é a compra só dos X-Men, é a compra da Fox inteira. 66 bilhões de dólares. Eles não compraram só os X-Men e o Quarteto Fantástico. Então vai demorar pra sair um ponto final nessa conversa, principalmente porque a NBC tá correndo atrás disso daí pra ela ter os direitos, pra ela ter a Fox, o controle da Fox e, consequentemente, dos X-Men e do Quarteto Fantástico. Então, isso daí ainda não aconteceu. Mas eu acho mais provável a invasão secreta do que, por exemplo, um Galactus, que foi o que já sugeriram por aí também. Só que eu acho que Galactus vai soar muito repetitivo com Thanos. Apesar de serem coisas completamente diferentes, um vai destruir, o outro vai comer o mundo, ainda assim pode soar bem repetitivo para o cinema. Na hora que passa no cinema, como eles precisam simplificar mais. Eles vão pensando referências de várias HQs, várias sagas, várias fases. Então eu acredito que pode soar repetitivo, por isso que eu acredito que vai ser Invasão Secreta. Sem dúvida vai ser os Skrulls. E eu espero que seja, porque vai ser um sopro de frescor no MCU. Porque vai ser uma coisa completamente diferente, que vai tratar da paranoia, daquele herói que você sempre gostou, na verdade, de ser um alienígena infiltrado. Isso vai ser muito legal de ser visto no cinema. Curti pra caramba se tiver isso daí. A gente só esqueceu de citar uma coisa, tem gente que tá falando que Surfista Prateado pode aparecer, né? Nos Vingadores. Que saiu aí o novo ator, que possivelmente tava na lista, se é confiável ou não, não sabemos. Se aparecer isso, eu tenho uma teoria também, que pode ser, ao invés dos Vingadores, vai passar pros Defensores agora. Não é os Defensores aí da Netflix, da Jessica Jones, etc. Os Defensores realmente originais ali, era Doutor Estranho, Hulk, Namor e Surfista Prateado. Eles eram os Vingadores pra combater a ameaça cósmica. E o pessoal tá achando que realmente o futuro da Marvel aí vai se expandir mais pro universo cósmico. Adam Warlock, Quarteto Fantástico mesmo, Chris Kroo, Galactus futuramente. Então pode meio que ter uma reformação na maneira de contar as histórias. Até porque grande parte dos personagens, né, a velha guarda aí já vai bater pra fora. Tá caro pagar o Downey Jr. Faz tempo que tá caro pagar o Downey Jr., na verdade. Mas é que é aquilo. É, existem muitos pormenores nesses negócios de contato, então pode acontecer, pode não acontecer. Não deem como certeza. Matheus, o que você acha que pode vir pela frente aí? Não só da questão de plot, de histórias, mas o que você quer ver de novo na Marvel? Eu não tenho esse conhecimento de histórias em quadrinhos que vocês têm, de universos e multiversos e parará, parará, parará. Eu penso mais como espectador mesmo. O que eu quero saber pro universo da Marvel é o que vai ter de novo daqui pra frente. Porque, que nem você falou, os medalhões vão cair nesse filme. Como que os novos personagens, os mais recentes, o Homem-Aranha, o Pantera, a própria Viúva Negra, que falaram que pode que ser que tenha um filme solo dela, a Feiticeira Escarlate. Eu quero saber o que vai vir de novo por aí. Novos personagens, novos plots, novas histórias. É isso que me deixa curioso. Mas não a ponto de chegar e sentar e estudar todo esse universo de quadrinhos pra falar, ah, isso aqui seria legal ou não. Eu quero curtir filme após filme, que nem eu venho fazendo nos últimos 10 anos. Pelo menos pra mim tem funcionado bem. Seria interessante a gente ter um, tipo, se rolar isso daí que eu falei, da Feiticeira Escarlate reformular a realidade em que a gente vive. Seria interessante ter um ressuscitamento do Mercúrio? Ah, eu passo. Porque, sabe assim, eles fazem um filme de o personagem direito? Ah, eu não duvido, cara. Pode ser algo que até já tava programado, né? Eu queria muito que eles abordassem mais os poderes da Feiticeira Escarlate. Ela é muito pamonha nos filmes. Feiticeira Escarlate é uma das mutantes mais poderosas que tem. Então, ela não faz nada. É aquilo, né, que você falou. É, não, ter muito personagem, não sabe aproveitar de todo, então você meio que deixa a personagem com level lá embaixo pra ela não ter tanto destaque assim e depois não comprometer os bonzões do filme mesmo, que no caso é o Homem de Ferro, o Capitão, sim, Viúva. Mas tipo, a morte de um Visão seria um motivo pra tornar ela poderosa? Tipo, de que, eu acho que esse sim. Poder dela tá adormecido e vai ser ativado a partir da perda do Visão. Depois de tudo de desgraça que aconteceu com ela. Ela ser presa, servir de experimento, aí o irmão morrer, aí ela explodiu o prédio lá na cidade. Eu acho que mais do que isso, mais do que a morte do Visão, acho que a morte do Gavião seria talvez também. Porque ela meio que tem uma figura paternal pelo Gavião. O personagem não tá sendo muito explorado. Inclusive, eu ia perguntar isso. O que vocês acham que vai ser do Gavião? Porque o Homem-Formiga, a gente sabe que vai ter o filme dele com a Vespa. E que, eventualmente, eles vão ter mais destaque. Até porque é um herói novo. O Gavião, ele já vem sendo escateado desde o primeiro Vingadores. Ele apareceu lá em Thor pela primeira vez. Vingadores Era de Ultron, eles tentaram jogar mais importância e deram uma família pro personagem. Que eu não achei lá nada de especial. Pra mim, dar destaque pra personagem não é mostrar que ele tem dois filhos, quer dizer, três filhos e namora a Velma, né, do Scooby-Doo. Mas sim, realmente dar sustagem pro garoto, que foi algo que não aconteceu. Então meio que falaram que vão explicar a ausência do Gavião. E tem muita gente dizendo que pode ser o Gavião e o Homem-Formiga no Vingadores 4. Porém, só apareceu o Homem-Formiga até agora, no set de Vingadores 4, nesse retorno. Então pode ser que talvez a morte não seja do Visão, mas seja do Gavião. Também. Será? Talvez o Visão nesse e o Gavião no próximo, e aí a Wanda surta de vez. É porque é meio besteira, porque o Visão, ele é um androide. Ok, ele é sintético, só que ao mesmo tempo ele é um androide. Então talvez ele não morra tão facilmente, ou se morrer ele pode meio que se consertar. Sim. Será que ele volta a ser Jarvis? Eu acho que não volta a ser Jarvis, mas eu acho que ele pode meio que virar o Visão 2.0 ali. Corre a especulação de que o Gavião Arqueiro volta como Ronin. Ronin. Sim, Ronin. Sim. Nem é isso. Sei se é mais especulação, é algo já mais confirmado. Ronin é um personagem que surgiu no Novos Vingadores em 2005, que ele é meio que tipo uma entidade, ele é um Ele é quase como um herói de aluguel também. Pegar, por exemplo, a Jessica Jones, o Luke Cage. Mas ele tem mais aquela pegada samurai, aquela pegada de luta. Uma referência mais japonesa. Ele tem até espadas por aí vai. E ele já foi... Maneiro. É, ele já foi... Ronin já foi o alter ego de diversos personagens. Tipo, a gente teve o Gavião Arqueiro, o Blade também. Eu sei que o Clint, né, ele já sumiu. Ele... É, no Guerra Civil, depois do Guerra Civil, ele assumiu. Exatamente. Quando ele foi pros Novos Vingadores. Foi quando ele assumiu esse manto. E é meio que... Ele é um... A tradução é Samurai Sem Mestre. Então meio que ele age por conta própria. Pode ser o que esteja acontecendo. Tem foto de Vingadores 4. As fotos de bastidor sugerem que ele esteja como Ronin. Mas no caso é Vingadores 4. Então eu achei que era de Vingadores 3. Mas afinal do 4. Mas seria meio desperdício, tipo, aparecer ele com o Ronin e já matar. Embora o Ronin, ele tenha aquela questão de que é uma identidade utilizada por vários personagens. Então ele já estabelece o parâmetro para outra pessoa assumir o papel dele depois. Eu acho que seria um pouco forçado, bicho. Ah, eu acho que isso daí de passar o manto... O Ronin pra outro cara seria meio forçado. É que também soaria repetitivo se o Capitão América morrer e o soldado ou então o Falcão pegar o manto do Capitão. Vai ser o Soldado Invernal. Isso daí só se colocarem o Falcão por conta da representatividade, uma seria coisa mais hora, assim. O Falcão. Porque os dois já tem nos quadrinhos eles assumindo o manto do Capitão. Se não me engano, até o Gavião Arqueiro também já assumiu. O Gavião Arqueiro, eu não sei. Eu sei que o Frank Castle, o Justiceiro, já. TV não vai mexer. TV é assim, não chegam perto. Talvez o Bucky realmente não fique como capitão, porque já falaram que a nova identidade dele é o Lobo Branco, né? O novo codinome do Soldado Invernal é Lobo Branco. Então pode ser que com a morte do capitão, o Sam pegue aí o posto. Só que eu acho que numa questão simbólica, faz mais sentido o Bucky, porque o Bucky é amigo do Steve aí há 50 anos, enquanto o Falcão é há 10, sei lá. Onde que vocês acham que poderia entrar alguma questão do universo Ultimate? Talvez um Miles Morales, ou então mais do universo do Homem-Aranha numa fase 4 da Marvel? Não faço ideia. Olha, é assim, pode ser isso que a gente disse, da Wanda eventualmente ter o surto dela e acontecer isso, ou pode ser da própria origem do Miles normal, até porque aquele personagem do Donald Glover... É o tio do Miles Morales. Pode ser que de alguma maneira eles venham apresentar esse personagem como um colega do Peter no próximo Homem-Aranha, de forma que trabalhe esse arco. Às vezes o Quarteto Fantástico pode ser apresentado como no universo Ultimate, meio que esses personagens que ainda não estão aí, eles pegarem desse lado. Tudo bem que seria um Quarteto Fantástico mais jovem, né? Não seria o Quarteto Fantástico realmente o grupo mesmo que a gente conhece da família Fantástico. Mas eles têm às vezes sagas que eles podem aproveitar para adaptar para personagens, como ao invés de fazer o Duende Verde tradicional do Norman Osborn ser o cara mascarado, ser o Duende Verde demônio mesmo, que ele vira realmente aquele bichão e não é simplesmente um traje. Então acho que eles podem ter liberdades criativas na maneira de construir os personagens no universo Ultimate. Eu acho que tudo indica que vai ter algum tipo de mudança da realidade que a gente vive no universo Marvel. Se não for pela Wanda, vai ser por outra coisa. E eu acho que o MCU tá sendo uma franquia que tá pedindo por uma mudança brusca no que tá acontecendo, na forma como eles abordam os personagens e os filmes. Por isso que eu tenho essa esperança de que realmente mudem muita coisa pros próximos filmes, pra gente ter novidade. Já que eu sempre reclamei da novidade dos filmes da Marvel, que vem, agora vem, pelo menos dessa vez. Que motivo eles têm, sabe? De todas as teorias que a gente falou aqui, eu acho que pra mim a que faz mais sentido e a que eu mais gostaria de ver é a Wanda surtando e mudando completamente a realidade em que os personagens vivem. Mesmo que volte nisso depois, mas eu acho que seria interessante a gente ter essa possibilidade de uma mudança de realidade. Eu queria muito ver realmente o Thanos destruindo tudo. Eu realmente queria ver uma coisa pesada, sabe, nesse filme. Ser algo realmente, sei lá, destruir metade do universo, qualquer coisa do tipo. Pelo menos um terço dos heróis pra vala. É mais ou menos o que eu esperava. O que eu tenho medo é eles quererem reaproveitar isso e depois se justificar com a viagem no tempo. Só uma coisa que eu ia falar é que talvez com a Wanda mudando a realidade, ou até mesmo a batalha do infinito, ou alguma maneira que termine isso daí, a maneira que as joias vão ficar, pode ser que isso que ative o casulo do Adam Warlock também. Pode ser uma solução pra esse personagem vir a aparecer. Pensei agora nisso também. Ou a Capitã Marvel, também disse daí dela adormecer, do sono dela. Que você sim, falou. Sim, com certeza também. Possibilidades, possibilidades. A gente só vai descobrir isso daqui a alguns minutos, quando a gente vai sair dos nossos fones de ouvido para ir assistir Vingadores Guerra Infinita. A gente vai parar por aqui o nosso papo sobre Vingadores Guerra Infinita, porque a gente precisa realmente assistir o filme. Porque não adianta nada a gente ficar falando e tecendo nossas teorias enquanto a gente não assistir o filme. Eu acho que a gente vai ter que fazer um podcast de pós-Guerra Infinita, pra gente conversar sobre ele. Talvez a gente faça, não sei. É uma possibilidade. Comenta aí, vê se vocês acham que é legal a gente fazer. Eu acabei de dar um borro no meu microfone, mas comenta aí se vocês acham que é legal. Dá suas sugestões, teça suas teorias sobre Vingadores Guerra Infinita, que a gente vai gostar bastante de ler. Manda aí nos comentários ou então para juntacast@gmail.com. Vamos agora pro nosso Fale Bem, Fale Mal, que é o nosso quadro de recomendações ou desrecomendações do que estamos ouvindo, assistindo, lendo e por aí vai. Matheus, tu vai falar bem ou vai falar mal? Eu vou falar bem de uma página que tem tanto no Facebook quanto no Twitter, que ela chama Cenas Gringas com Produtos BR. Então, é uma página que só tem montagem de filmes e seriados conhecidos, mas que introduzem elementos brasileiros dentro dessa cena. Então, por exemplo, eles pegam aquela cena do Macaulay Culkin, Não Esqueceram de Mim, quando ele encontra a Playboy do irmão dele e coloca uma revista Recreio na mão do menino. No Meninas Malvadas, quando elas estão passeando pelo shopping, tem um quiosquinho do Ragazzo. Então, é lógico que eu falando não parece ser tão engraçado assim, porque é uma página muito visual. Então, vale a pena você entrar nos links que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês conferirem, que é uma página bem bacana de se curtir. E eu vou dar uma dica musical, eu vou falar bem uma cantora que eu conheci esses dias e que eu achei muito maneira, que chama Bishop Briggs. Ela tem uma vibe meio soul, meio funk, meio R&B. E é muito bacana. Ela tem umas músicas que são marcadas como uma batida bem marcante. E a voz dela, o vocal dela é bem agudo, bem grave. É muito bom de ouvir. Fica a recomendação, Bishop Briggs. Eu fico tão feliz quando eu conheço bandas novas no Spotify. Tipo, é um frescor assim. Ah, finalmente alguma coisa nova pra ouvir. Não que eu não goste do que eu ouço, mas é legal a gente conhecer coisa nova. Então, recomendação, Bishop Briggs. João, tu vai falar bem ou vai falar mal? Cara, eu queria falar bem de uma coisa que já vai ter lançado, mas que eu não vou ter jogado nessa altura, porque não tem como, mas eu tô acompanhando o vídeo que agora foi, cara. Mano, tá muito bacana esse jogo, tipo, de verdade, as coisas que eu tô acompanhando, a construção do jogo, a tecnologia que foi feita, como foi toda a construção ali, velho, tá muito louco. Vou falar bem de God of War, não joguei, mas confio totalmente. Agora eu posso falar bem de um joguinho que eu tô jogando, que no caso... Falando que ele vai ser o Game of the Year, né? Ah, eu tenho quase certeza que sim, cara. Pode ter certeza. Tirou 10 em todas as reviews. Então, God of War levou tudo. Mas eu vou falar bem do Overwatch, que lançou o evento de temporada agora, que é o Retaliação, que mostra mais do lado da Blackwatch, né? Que é o lado negro dessa corporação. E eu vou falar bem porque eu acho muito bacana que a Overwatch, ela pode não ter uma história, um modo história dentro do jogo. Mas os desenvolvedores, os criadores, eles sempre focam em trazer uma construção desse universo que a gente joga, mostrar mais do que aconteceu, por que aconteceu, quem são esses personagens. Essa forma da gente conhecer é muito bacana, mesmo sendo um joguinho repetitivo de ficar matando alguns inimigos ali, mesmo assim é bacana só pelo fato de jogar e conhecer um pouco mais daquilo. Ah, e vai voltar, e na verdade voltou, é que quando a gente tá gravando esse podcast ainda não vai ter voltado, mas já voltou o Westworld. Eu tô empolgado e eu espero que a internet não estrague a série pra mim, igual fizeram ano passado falando que ela é sensacional, porque ela é só legal. Eu tô animado com o Westworld de volta, e por favor, internet, não estrague a série pra mim, igual vocês fizeram com Sense8 e Game of Thrones e 30 Reasons Why e La Casa de Papel e Black Mirror. Já entendemos. Tá bom, então. Quando o Matheus fica puto é porque é sinal da gente acabar, né? Esse foi acompanha nossos podcasts, se você tem comentários, sugestões, manda e-mail para jotacast@gmail.com. Não esquece de acompanhar a gente pelas nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, além do nosso site juntasete.com.br. Acompanhe os nossos podcasts, a gente tem o Cineclube Junta 7, que é o nosso programa de cinema, e também o JuntaCast, que é esse que você está ouvindo agora. Acompanhe a gente pelo Podflix ou pelo YouTuner, e se você nos acompanha pelo iTunes, vai lá, dá 5 estrelinhas, deixa seu comentário, que a gente fica muito feliz com o seu comentário sobre os nossos podcasts. João, sempre uma honra. A honra é sempre minha, principalmente para esses temas bem nerds que a gente torra a mente. Uhul, nerd! Bazinga! Falando em Bazinga, Matheus, falou aí, né? Falou, galera! Valeu a todo mundo que chegou até aqui. Um bom filme a todos e até o próximo episódio. É isso aí, eu sou o Lucas Cabreiro. Muito obrigado à companhia de todo mundo. Bom filme, que vocês se divirtam bastante com Vingadores Guerra Infinita, porque eu tenho quase certeza que eu vou me divertir muito. Então, até lá, galera. Tchau, tchau. Falou, que a força esteja com vocês. Até mais. Vai. Vingadores, Vingadores. Pega nas pedrinhas, mata geralzinho. Chega em Wakanda e rouba tudo dos tiozinhos. Vai. É muito bom.